Houston 158, any chance right turn direct to Cebit? Hotel Papa, Roger. 1805 autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento 170 graus com 05 nós. A linha decola pistão 0, voo 1805. Do decimal 6 dúzia, 4062. 8 6 dúzia, 4062. Salvador, boa noite, 96. Salvador, boa tarde, boa noite, Azul 4062, estabilizado no localizador. Azul 4062, continue a aproximação, aguardando pista livre. 4062. Gol 1896, João Pessoa 370, copia? Copia. Gol 1896-370, autorizado para João Pessoa, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 1-19-35, transponder 5413. 70 para João Pessoa, 358, decola na Puca, Aracaju, com curva à esquerda, 19-35 ao controle, 5413, ou transponder para o gol 896. Correto, portão 07, time pronto para o pushback, acionamento, gol no 896. Trabalhamos, obrigado pela coordenação. Oi, é o gol 1606. Gol no 606, Maceió 350, já autorizado, minuto cópia. Ok. Azul 4062, confirme baixado travado. Baixado travado, 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1180 graus com 07 nós. 4062. No 805 decolado aos 55, chame agora o controle 1-19-35, bom voo. 1935, obrigado. Gol no 606, copia? Está pronto, prossiga. Gol no 606, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da pistão no 0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, frequência do controle 1-19-35, transponda 5411. 350, pela Upper Whisky 58, Maceió. A decolada 10, volta à esquerda, na saída Pucaracaju. 1935 e o transponder 5411, no gol 1606. Correto, portão 08, chame pronto, gol 1606. Ok, eu vou lhe chamar pronto, gol 1606. Portugal 158, call and receive center frequency 125, water 5, enable 12685. 12445 or 12685, Portugal 158. Libéria direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Índia, portão 01. Nossa escuta, Alfa Índia, portão 01, 4062. 8070. Chame o centro Recife 12545, alterne 12685. Relativo, chama 12545, 2685. Autorizado, 230, Golfo 677, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, código 5414, frequência do controle 199.35. Gol 9714, autorizado Aracaju no nível 230, Golfo 677. No nível 230, picada 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, 5494, acionado, corredor 1935. Volume 77, esquerda, Puca, Aracaju. Gente, Puca e Aracaju, com curva esquerda. São 5, tá correto, sempre para o pushback acionamento. Chama lá para o pushback acionamento, gol 714. 606, pushback acionamento. São 8 autorizados, time táxi. Autorizado, puxão para o táxi, gol 1606. Para o táxi Gol 1606, está com 55 a bordo, 3 horas e 44 e alterna Natal. Gol 1606, táxi autorizado, Juliette Alfa, reporte ponto de espera da 10 na Charlie. Ajuste agora 1098. Juliette, Alfa e Charlie, eu vou lhe reportar lá, eu vou lhe reportar no ponto de espera, Gol 1606. Passar sua retaguarda após a passagem do mesmo, coordena a equipe de solo para iniciar seu pushback e acionamento. No 7400, após o gol, vai iniciar. 6606. Na 6606, autorizado alinhar e decolar. Vista 10, 170 graus com 109. Autorizado alinhar e decolar. O gol 6606. Confirma pra entrar. Tem que alinhar via Charlie, é isso? Critério comandante, via Charlie ou via Bravo, porque a Bravo já tá livre, né? Os primeiros 90 já não... A pista tá operando full, então tá a critério do comandante, se a linha via Charlie ou via Bravo. Ok, muito obrigado. A gente vai virar na 10, iniciar a decolagem. Muito obrigado, gol no 606. Adicione identificação, mantenha 370 vigilante. 3318. Autorizado guarda na Polícia Natal. Controle Salvador, gol no 606. Suba ao nível 350, saída da PUCA, vigilância. 350, saída da PUCA, gol no 606. Acesse no canto, ponto para o táxi, 169 a bordo, Recife 2:20. Bono 714, prossegue o táxi, Juliette Alfa, reponte ponto, espera 10. Ajuste 10 no 8. Juliette Alfa, reportei ponto, espera 714. 4 está pronto. Entre no 4, eles já alinhar e decolar, pista 1 no 0, 180 graus com 11 nós. Então já decolaram no 0, 97 no 4. Tiago 1896, com 184 a bordo, 3 horas e 13. Nossa alternativa é Fortaleza. B1-174? 1-84. 1-84-13-13, Fortaleza. Copiado, táxi autorizado, Juliette Alfa, reporte, por espera da 1-0. O ajuste é 1-0-1-8. Juliette Alfa, reportaria 1-0, comente 8, quando 8-9-6. Buenas, por aquí, 7, 3, 6, 9, 10.